Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Pedro Santos, e em 1984 eu devo ter perdido um monte de irmãos pelo ralo. Vocês podem refazer essas frases, por favor? Desculpa, Pedro, mas eu... Vocês podem fingir que ri de novo? Sim, eu vou sim, beleza, vou sim. Tudo bem. Vamos lá. A gente ri até com mais afinco. Sim. Beleza. Fala aí, eu sou o Pedro Santos e em 1984 eu devo ter perdido um monte de irmãos pelo ralo. Oh, meu Deus! Nossa. A minha barriga, meu Deus! Estou com a mão na barriga. Oi, eu sou o Alfalfa e em 1984 meus pais estavam no show do Kid Abelha e eu não quero mais falar disso. Eu sou Walter Rezende e em 1984 os Estados Unidos, junto com a União Soviética, tinha o poder de destruir o mundo mais de 200 vezes. Meu Deus. E aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast. Em 1984 eu tava no saquinho do meu papai. Pô, não, seus irmãos também estão no ralo também. Você acha que ele já tava no saco do seu pai? Não, meus irmãos. O meu irmão nasceu o primeiro e nasceu em 83 e o meu segundo irmão, o irmão do meio, nasceu em 87. Então, meu papai já tinha um filhinho já. Mas enfim, a criança adorada por todos que existem nessa terra nasceu só 12 anos depois. Mas enfim, estamos aqui em mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Estou aqui com o Pedro Santos novamente, Alfa também, e pela primeira vez participando, Walter Rezende. Aqui. Aqui? Sim. Ih, presente! E estamos aqui para falarmos sobre o ano de 1984. Mas por que, Rafael? Por que falaremos sobre 1984? Então, essa é a primeira edição da nossa ideia, nosso projeto aqui no podcast. São podcasts especiais de anos atrás. Nessa primeira edição, nós falaremos sobre o ano de 1984. E numa próxima edição futura... Opa, deu... Tá dando... Eco. Nossa, meu Deus! Caiu aí. Morreu alguém. Meu Deus. Eu posso substituir aqui quem tá online. Agora! E a motosserra tá online. Eu vou substituir o pessoal agora. Uma chamada urgente no meio desse podcast. Tá dando merda. O Fábio acaba de ser morto durante a execução desse podcast. Bota pra mim, Rafael. Eu quero mais. Eu quero saber mais. E uma próxima edição futura. Nossa próxima edição futura é legal. E isso, o tempo tá passando. O relógio correndo. Mas em uma edição futura, nós temos a ideia de fazermos um podcast sobre o ano de 1994. Depois uma edição de 2004. E por fim, fechando o ano, na ideia é fazermos um podcast sobre o ano de 2014, fazendo uma retrospectiva dele. Ou seja, a gente vai fazer podcasts da década do que foi lançado nos anos, no quarto ano da década, né? Quarto ano da década, tá certo? Porque tem quem diga que começa a década em, sei lá, 2000, começou na verdade 2001, que a década só termina no 10. Isso, olha só, a gente começa a contagem do calendário sempre no ano 1, então o primeiro ano da década é 91, 81, 71 e assim por diante. Ah, é? Nossa. É. Meu Deus. Mas pode ficar tranquilo, porque aí o primeiro ano é o ano 1. Ah. E o quarto ano é o ano... 4? 4. É isso aí. Parabéns. Que preguiça de bater pau. Então, meus amigos... No ano de 1984, eu não era nascido, né? Ainda não residia nessa terra. Pedro também não. Alfa também não. Não. Só 3 anos depois que eu cheguei aqui. O ancião desse podcast é Walter Rezende. Já falei, nesse ano eu tava no meu segundo ano de cadeia já. É uma boa pergunta, o que você tava fazendo na época, você lembra? Cara, eu tinha 12 anos, 12 anos a gente tá o quê? Na quinta série? Acho que é isso. Eu tava na escola. É, mas é isso. Ah, e ali sob a influência, né, da década perdida, mas 1984 foi um excelente ano aí que vocês escolheram, porque rolou bastante coisa, tanto no cinema, música, TV, aí um ano bem rico. Exatamente, a escolha para esse ano, para se fazer, porque no cinema teve muitas coisas... É, muitos filmes sendo lançados que hoje são referência, né? Filmes que até hoje o pessoal lembra e que são aí feitos remakes, reboots, enfim, também música, quadrinhos, a gente vai falar de tudo isso aqui. As bases do videogame como a gente conhece hoje também surgiram nessa época, né? Eu acho que os consoles de 8-bits começaram mais ou menos nessa época, né? Foi. Me fala a memória. Sim, então, sim. Já foi o kickoff aí de muitos jogos com gráficos melhorados e tal. É, no ano de 84 foram lançados filmes maravilhosos como Exterminador do Futuro, Footloose, A Hora do Pesadelo, Karate Kid, que não é um filme maravilhoso. Meu Deus, cara. Amigo internauta, estou aqui conversando com vocês e de repente eu... eu tuço. Um Tira da Pesada. A Dama de Vermelho, Caça Fantasmas, o segundo filme do Indiana Jones, O Templo da Perdição, História Sem Fim, Gremlins e Loucademia de Polícia. Ou seja, franquias e franquias foram iniciadas em 84, né? Cara, História Sem Fim de 84? O pior que é de 84, de acordo com o nosso querido Pedro Santos, que está aqui. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bom? Sim, História Sem Fim de 84. Eu achava que esse filme era um pouco posterior, porque ele tem efeitos muito bons pra estar em 84. Mas aí é na mesma época que dos Gremlins, né? Dos Gremlins, né, cara? Também tinha isso. Passou tantas vezes na sessão da tarde que acho que ficou na cabeça da gente e a gente pensa que é mais recente. Eu tenho uma tese que ficou enroscada dentro de algum Betamax player lá da Rede Globo, a fita do História Sem Fim, então eles eram obrigados a tocar aquela porra pelo menos uma vez por semana. Eu só conheço uma coisa desse filme, cachorro voando com um garoto no... Exatamente. Cachorro dragão. Pô, olha, eu vi esse filme 1 milhão de vezes quando era criança e felizmente eu não vi mais depois dos 15 anos. Mas eu tenho boas lembranças dele, cara. Aquele livro com o trecho de couro, eu sempre quis ter um livro daquele jeito. Aquele livro é um clássico. Ele é um item de colecionador que nunca lançam e todo mundo quer, né? Uhum. Até hoje, aquele livro com as cobrinhas na capa. Mas, cara, desses filmes aqui, pô, todos, é claro, são sensacionais, mas dois aqui, pô, eu adoro mesmo. Assim, além de Indiana Jones e o Tempo da Perdição, que eu sou fã de Indiana Jones, a Dama de Vermelho e Loucademia de Polícia, cara, principalmente Loucademia de Polícia. Porra, Loucademia de Polícia é demais, cara. Apesar de eu gostar mais do segundo. O segundo é muito bom, mas, cara, o primeiro, assim, primeiro que sim, o primeiro não veria o segundo. Eu acho que sim, não sei, né? E o segundo, que assim, até recentemente foi reexibido Loucademia de Polícia. Eu lembrava mais dos últimos, daqueles que tiveram né, o 3, 4, teve até o 7, 8, sei lá, até 6, 8. 8. Cara, não mas teve eu não um 33,5 ou não, isso aí, não, isso aí é o Porra que a Polícia Vem Aí. Porra que a Polícia Vem Aí. Ah, porra. Mas o primeiro Loucademia de Polícia eu não lembrava que era tão engraçado, cara. É hilário o primeiro Loucademia de Polícia. Exatamente. Muita gente aí fala, não, o filme já foi mais engraçado, não passa na regra dos 15 anos. Cara, dá vontade de arrebentar a cara de quem fala isso. Não existe regra dos 15 anos, cara. É frescura. Ah não, cara, tem filme que tem regras de 15 anos, assim, cara. Tem filme que é muito bom na lembrança e deixa lá na lembrança, sabe? Não existe isso, não existe, cara. Cara, existe, cara, porque tem efeito especial que tipo, envelhece, cara. Fica... São casos e casos. São cara, não, o efeito especial vai envelhecer, mas esses, cara, um aqui que eu sou apaixonado, muito mais pelo segundo, né? Porque o segundo é um dos melhores filmes dos anos 90, sem dúvida, os melhores filmes de ação, que é o Exterminador do Futuro 2. Mas o Exterminador do Futuro 1, eu tava revendo, foi o mais recente que eu assisti aqui, acho que foi. ele é um filme que tem efeitos hoje muito ruins. Muito ruins mesmo. O Exterminador andando stop motion é muito bizarro. Só que eu assisti esse filme mais há uns anos atrás, pela primeira vez. Assistindo hoje, eu tenho a mentalidade de que são efeitos da época. O que você tem que fazer é relevar. Isso não vai, pra mim, tirar a qualidade do filme, né? Eu acho que, na minha opinião, o grande lance do Exterminador Futuro foi ter sido, assim, sei lá, divisão de águas, assim, porque a gente ainda tava na cabeça, eu vivi aquela época, né, na minha cabeça, assim, tava aquela lentidão dos filmes dos anos 70, saca, e aquela coisa mais parada, e Exterminador do Futuro, eu acho que veio pra transgredir, assim, o lance de deixar os roteiros realmente menos apáticos, né? E mais dinâmicos, uma quantidade muito maior de cena, faca nos dentes o tempo todo, assim. Eu acho que foi o grande trunfo. Nesse ano a gente tem aqui dois grandes divisores de água do cinema de ação e aventura. Você tem o primeiro, assim, o grande transgressor da... Assim, o grande carro-chefe, né, o divisor de águas do cinema de ação com ficção científica, que é o Exterminador do Futuro. E você tem um dos maiores da ação e aventura com comédia, que é o Caça-Fantasma. A gente tem também a parte musical, que é o Footloose, que vou criar polêmica aqui, porque eu sou o homem da polêmica. Um filme que incrível, porque eu gosto muito mais do remake dele do que o do filme original. Eu nem sabia que tinha feito um remake, porque eu não aguento o Kevin Bacon, cara. Eu penso nele, eu acho terrível aquele cara, né? Então... a palavra Footloose bloqueou qualquer coisa na minha cabeça. Cara. Ah, cara, mas o Kevin Bacon, eu gosto um pouquinho dele. Eu gostei dele no X-Men Primeira Classe. Eu também, eu gostei dele no X-Men Primeira Classe, só isso. Engraçado, né? Só isso, né? Um filme de 2011 e ele tem uma carreira gigantesca, só isso que a gente lembra. Porque todo o resto é, né? Kevin Bacon. Pra mim, o Kevin Bacon, a cena dele é um filme do Steve Martin. Começa o filme, ele vai pegar um táxi. Aí ele tá desesperado pra pegar o táxi, aí ele acha o táxi. Do outro lado tá o Kevin Bacon. Os dois se olham assim. Só uma pessoa vai pegar o táxi. Um homem vai sobreviver. Os dois saem correndo atrás do táxi, cara. E no final o Kevin Bacon consegue pegar o táxi e o Steve Martin se ferra, né? É essa cena gloriosa do Kevin Bacon que me vem à cabeça, fora o X-Men Primeira Classe. Ah, ok, né? Então, só pra encerrar o capítulo do Kevin Bacon, tira o Kevin, deixa só o Bacon e parte do próximo. Com queijo e hambúrguer, fica ótimo. Exatamente. Pois é. Sensacional. Mas tipo, o Footloose, ele tem um remake que eu gostei mais, assim, porque... Primeiro que o Footloose desses filmes aqui é um que eu não consigo ver porque ele é muito datado. O atual já é mais atual mesmo. Ele não deixa de homenagear o filme original. Ele é mais puxado pro lado do drama e tudo mais. Engraçado, né? Em épocas de High School Musical deveria ser um filme completamente infantil e idiota e não é. Muito menos isso, né? Não é. Mas aproveitando essa onda do remake, a gente pode falar aqui de um filme que o original é infinitamente melhor que o remake, que é A Hora do Pesadelo. Exatamente. Cara, que filme chato o atual, velho. E o original é tão legal, cara. Cara, eles tiraram a magia da Hora do Pesadelo, que é o ator que agora me fugiu o nome, que é o caceta. Tá aí, planeta, urgente. É o Fred Krueger, não precisa falar. Não, o nome do ator, cara. Não, o nome dele, não, ele não tem nome, o nome dele é esse. Ele tem, sim. Ele não tem, o nome dele é esse, entendeu? É tipo Jason Statham, ele não tem nome, é o Carga Explosiva. É o careca que faz filme de ação. Exatamente, é. Sabe que é careca que faz filme de ação? Ah, sei. Ah, o Carga Explosiva. É, pra mim é o Carga Explosiva, mas enfim. Esse filme, ele é clássico em tantos sentidos, assim. Ele é aterrorizante até hoje, apesar das coisas... Aterrorizante não, mas é um filme divertido de slasher. Não, mas eu digo aterrorizante, assim, não que, pô, ele vai te assustar todo, mas as cenas são envolventes, sabe? Cara, as cenas, assim, quando você vê as partes de stop motion, quando eles tentam colocar efeito especial, como hoje em dia tá datado, fica até uma coisa, assim, meio, sabe, engraçado, uma coisa meio tosca. Sim. Mas, assim, a tensão do filme em si, a história, a trama, é muito envolvente e o filme é, continua tenso, continua, assim, bem real. E a morte do Johnny Depp até hoje é aterrorizante, cara. Eu acho aquela cena assustadora até hoje. Cara, eu não consigo me lembrar. Ele é sugado pela cama e depois ela cospe um monte de sangue. É a melhor cena. É a fantástica mesmo. Exatamente. Melhor cena, cara. Melhor cena do filme é essa. Essa cena aí, quando eu era menor, eu não consegui ver, eu só fui ver depois de grande, porque é meio traumático. Essa cena é o Robert Englund, que é o nome do Fred Krueger. Sim, e que agora é o Jack Earl Haley, o Rorschach, né? É o Rorschach, que foi uma escolha muito boa, só que a execução foi, né? Eles tentaram transformar o Hora do Pesadelo num filme de hoje em dia, de slasher. Não dá certo. E não dá certo. O bom é aquele humorzão de anos 80, que misturado com terror, estilo Hora do Pesadelo, estilo Hora do Espanto, essas coisas meio... Aquele humor meio, sei lá, irônico, meio sarcástico anos 80, que funcionava tão bem, e é isso que é o segredo do Hora do Pesadelo. O Hora do Pesadelo, o primeiro, não tem tanto disso, nem o segundo. Foi a partir lá do terceiro que começou a ser mais esse humor aí. Mas eu acho que a grande diferença do Hora do Pesadelo pros outros slasher, assim, não é engraçadão, não tem piadas. Irônico. É irônico. O Fred Krueger, desde o primeiro filme, ele não é um Jason que corta sua cabeça e depois continua andando. Ele é um cara que ele corta a sua cabeça com as garras e ele fala: como eu nunca pensei em fazer isso com elas antes? É tipo Máscara, o Máscara dos quadrinhos, né? É tipo pra isso. Pra quem conhece, né? Leu, né? E interessante é que o filme do Máscara, antes de ter o Jim Carrey, ia ser dirigido pelo Wes Craven, né? Cara, ia ser foda, né? Mas não ia ter as crianças... A gente não ia conhecer o Máscara hoje em dia. Exatamente. Né? Ia ser só um filme só. Walter, tem uma curiosidade. Algum desses filmes você assistiu no cinema na época? De Volta pro Futuro eu assisti no cinema. De 85. Oi? De 85 ele é. De 85? Cara. Todo mundo... Ai, não, desculpa. O ano desse filme, cara. Não, perdão. O Exterminador do Futuro eu assisti no cinema. Eu acho que até agora todos. Caraca, velho. Esses aqui estão na lista toda? Não, o Footloose não. Esse não. Mas... Não, A Dama de Vermelho você assistiu no cinema? Não, A Dama de Vermelho não. Embora eu goste muito do Gene Wilder, eu acho que ele foi um Willy Wonka muito melhor que o Johnny Depp. Mas esse eu não assisti. Caça Fantasmas. Tira da Pesada também. Tira da pesada, eu acho que sim. Eu não tô lembrado da Hora do Pesadelo. Se eu assisti no cinema ou não. O que eu me lembro é que eu tinha uma blusa igual do Fred Krueger. Você lembra? Uma listrada vermelha e preta? Sim, tenta virou do Kurt Cobain. Isso. Aí eu entrava na sala de aula com a blusa, aí a sala inteira cantava aquela musiquinha, sabe? Aquela... 1, 2, Fred's coming soon. 3, 4, lock your door. Todo mundo na sala inteira cantava essa música, era caminhando. Mas eu acho que a maioria deles eu assisti no cinema, assim. Olha só, que filha da mãe, velho. Que filha da mãe. Pois é, essas são as vantagens de você ter artrose, artrite e papagaio. Eu tinha que ter alguma vantagem em alguma coisa, né? Na verdade, eu também tive um sonho ruim ontem à noite. Eu não consegui mais dormir essa noite. O que é que você sonhou? Ah, esqueça, Tina. A verdade é que todo mundo tem um pesadelo de vez em quando. É normal. E quando acontece isso, é só dizer a si mesmo o que está acontecendo. Aí você acorda em seguida. Mas A Dama de Vermelho foi bom você ter salientado. É um dos meus filmes favoritos. E porque o Gene Wilder é um dos meus atores favoritos, esse filme é sensacional. Eu acho genial mesmo. E lançou aquela gostosona lá. Qual é o nome da gostosona? Quem se lembra? Kelly LeBrock. Não procura fotos atuais dela. O tempo foi implacável com ela? Foi o tempo e o Steven Seagal. Nossa. Mas ela aparece assim por alguns segundos peladinha, a Dama de Vermelho. Vale a pena dar uma conferida. Um par de seis no cinema é sempre bem-vindo. E vocês me lembraram, pelos filmes que a gente tava comentando e tudo mais, o Caça Fantasmas tinha uma trilha sonora muito legal, né, cara? Era Mas a música dos Caça-Fantasmas, cara, é uma das coisas mais épicas de todos os tempos. Sim. Que é uma música que, cara, se você tirar essa música, assim, o Caça-Fantasmas é um filme sensacional, mas não seria a mesma coisa, sabe, cara? Não seria mesmo, cara. O tema é o tema e pronto. Cara, o foda é você ver o Bill Murray, o Dan Aykroyd e esse que morreu agora, o... Era o Egon. O nome do ator. Não sei, esse não sabe. Ele fez o pai do Seth Rogen no Ligeiramente Grávidos. Serve? Então, o Egon Spengler, que descanse em paz, o Egon Spengler, que eu vou procurar o nome dele aqui que eu esqueci, o Dan Aykroyd, o Bill Murray, cara, eles correndo de dentro do museu, né, da biblioteca, eles correndo lá de dentro sem essa música, tana, porra. Imagina, não é, não, cara. É Ghostbusters, não é Casa Fantasma. Mas nesse ponto que você falou de trilhas sonoras e tal, nessa época da... Essa trilha sonora do Caça Fantasma, ela é muito a cara das músicas dos anos 80, assim. Que é aquele tecladinho, sabe? Tananana, sabe? Agitadinho. E uma base mais leve, assim. Você não vê muita bateria, muita percussão. A música inteira é agitadinha, dançante, sabe? No começo dos anos 80, começou a se abusar, né? Dos sintetizadores e tal, que era uma coisa que já era da década de 60, né? Os Moogs, os Parfisas, esses equipamentos que tinham sido inventados uma década e meia atrás. Aí teve um revival, só que usando o hardware de um jeito diferente, né? Uma postura mais pop, assim, linkando com rock and roll ali. Muitas bandas seguiram esse mesmo caminho naquela época. Oi, pessoal! O Clube da Criança e o Concurso Estrela vão continuar dando brinquedos. É muito fácil, todo mundo pode ganhar. É só você escrever assim: assista o Clube da Criança e gostaria de ganhar o brinquedo da Caixa 1, ou o brinquedo da Caixa 2, ou o brinquedo da Caixa 3. Não percam essa! O nosso endereço é Caixa Postal 900, CEP 20.010, Rio de Janeiro. Beijinho, beijinho, tchau, tchau! E falando em música, nesse ano foram lançadas várias músicas legais, tipo Jump, do Van Halen, que, porra, é uma das músicas que representam os anos 80, né? Purple Rain, cara. Purple Rain. Cara, não tem como... Não existe nenhum compilado de todos os anos 80 que não tenha na trilha sonora Purple Rain, cara. Uma gay pra caralho, cara. É Karma Chameleon, do Country Club. Calma. Cara, tem 666 também do Michael Jackson com Paul McCartney. Não saiu a The Girl Is Mine também? Cara, não sei. Como é? Essa 666 é aquela do clipe Faroeste do Paul. Exatamente, deles vendendo remédios no Faroeste. Esse clipe, eu me lembro que o Fantástico ficou anunciando o domingo inteiro que ia passar o clipe do ex-Beatle, mas, né, o rei do pop ficou... A programação diurna inteira entrou pelo Fantástico. Aí, do programa, aí eles exibiram lá o videoclipe. Eu lembro que no outro dia as pessoas só falavam no McCartney e no Michael Jackson. Porque os dois eram, na verdade, uma trupe de picaretas. Eu não sei se vocês se lembram que era a Linda McCartney, eu acho que o Ice-T, veja você, olha que forte contexto, o Ice-T, o McCartney e o Michael Jackson, eles no começo do clipe eles estão vendendo ali um tônico da juventude, aí o Michael Jackson ele finge que não faz parte da gangue, toma o tônico, fica forte, ganha um braço de ferro do Ice-T, eu tenho quase certeza que é o Ice-T. Enfim, e eles pegam a grana pra ajudar um orfanato. Na época, o clipe foi falado assim, ad nauseam, a semana inteira. É, acho que daí que surgiu a ideia do Michael Jackson comprar todos os direitos autorais dos Beatles, né? Foi nessa época, sim. As burras de dinheiro. Eles estavam negociando já, e aí, como parte da negociação e tal, eles... Sabe, aquele negócio de acordos, né? O Michael Jackson convidou o Paul McCartney para compor uma música com ele, até para a carreira solo do Paul McCartney, que não estava andando muito bem das pernas, e o Michael Jackson já era Michael Jackson, né? Aí fizeram essa música aí, sem sei. Fizeram algumas outras também. Não tinha um problema legal que o Michael Jackson ele tinha os direitos sobre as músicas, mas não podia gravar, não podia regravar, não podia usar? É, porque quando os Beatles terminaram, tiveram vários processos em relação aos direitos autorais das músicas. Então, um desses processos, falava o seguinte: quem tivesse o direito autoral dessas músicas nunca tinha o direito autoral completo delas. Ele, tipo assim, tinha uma galera que tinha direito para regravar, tinham outros que tinham direito para poder reproduzir, outros tinham direito para fazer versões, mas nunca ninguém tinha todos os direitos completos de nenhuma música. E o Marco tinha o quê? Para reproduzir? Tinha para reproduzir, para poder... enlouquecer. Não, ele podia fazer compilações e vender álbuns. Mas não podia regravar, aí que tá merda. Mas ele comprou, eu não sabia dessa história, ele comprou os direitos das músicas dos Beatles? Depois da morte dele, eles tiveram que vender pra pagar algumas dívidas dele. Não venderam não, cara. Não venderam? Não, ele doou tudo pro McCartney de volta. Sério? Não sabia não. Foi. Bem, isso é que hoje em dia os direitos das músicas dos Beatles tá em a fundação do John Lennon, da família dele, e com o Paul McCartney. Mas assim, lá fora, né, a música pop tava estourando e tal, mas 84 foi um ano sabático pro rock nacional. O que a gente teve de bom? A maioria das bandas que a gente hoje conhece como as bandas do rock 80 começaram a despontar na carreira delas de 84. Daqui, só alguns álbuns para vocês terem uma ideia. Tem o Passo do Luiz para o Lama de Sucesso. Era já o segundo álbum deles, mas assim, foi o álbum que eles levaram pro Rock in Rio 1 de 85. O Titãs estava soltando Sonífera Ilha, que também foi pro Rock in Rio. E Kid Abelha também estourou com sucessos do tipo Alice, Como Eu Quero, Por Que Não Eu. Um desses deve... O Rafael do Futuro da edição colocou na hora que você citou Kid Abelha na abertura. O Rafael do Futuro é um bom rapaz. Obrigado. Outras bandas menores também do rock brasileiro despontou bastante nesse ano. Muito, Mercenárias, uma banda paulista que hypou bastante nessa época, Gueto, bandas cariocas, assim, que até começaram a surgir lá. O Sempre Free. Na abertura eu falei, né, que meus pais estavam no show do Kid Abelha e tal. Meus pais eram ratos de ir pro circulador. Então, tipo, pelo que eles me contam, eles viram a maioria dessas bandas aí tocando, assim, tipo, sabe, banda independente que pluga o som e vai tocar de qualquer jeito, sabe? Pra meia dúzia de gatilhado. Realmente o circulador foi o berço dessas bandas. Eu tive o prazer de ir lá, só que foi em 1984, foi depois. E realmente era um lugar que catapultava toda essa galera, né? Começava pequeno e explodia. Ah, ó, nessa vibe, assim, um álbum que eu tenho até hoje, que é o Barão Vermelho, lançou o Maior Abandonado em 84. Assim, é um dos melhores trabalhos do Barão Vermelho ainda na época do Cazuza. Tipo, tem Maior Abandonado, tem Baby Support, Milagres, Eu Não Amo Ninguém, Por Que Que a Gente É Assim, que, cara, Bete Balanço. Tipo assim, são músicas muito, muito, muito marcantes da carreira do Barão Vermelho, dessa fase. E que foram esses álbuns que eu citei agora, o Passo do Lui, o Maior Abandonado do Barão Vermelho, o Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, que em 85 foram parar no Rock in Rio e explodiram com o rock nacional e tal. Em 84 também o Renato veio aqui pro Circo Voador cantando com o Paraná de Sucesso naquele show antológico do Circo Voador, sabe? Legião Urbana mais Paraná de Sucesso. O Titãs também veio aqui numa parceria semelhante, sabe, com o Paralama. E assim, foi 84 foi um ano sabático para o Circo Voador e para o Rock Nacional. Pois é, né, cara? E para quem quiser também saber mais do Rock in Rio, escutem nosso podcast sobre o Rock in Rio, né? Edição número 4. Não dá para também citar anos 80, em especial esse ano, sem falar da Montal, né? Que foi a gravadora do Michael Jackson, Marguerite. Tantos outros, né, artistas da Ana Ross, exatamente. Então editou regras, né, montar a gravadora, como vocês estavam falando de Seattle, né, a Sub Pop editou regra na época do Lunch, a Montal ali nos anos 80 foi primordial. Estamos encerrando nossas transmissões de hoje, certos de termos levado até você uma programação do mais alto nível. Queremos que continue conosco logo mais a partir do meio-dia, com Rumo à Olimpíada. Meio-dia e 5, programas educativos. 1 hora, Circo Alegre. 3 horas, Manchete Shopping Show. 5 horas, Clube da Criança. 7 da noite, FM TV. 7:30, Manchete Panorama. 10 para as 8, Rumo à Olimpíada. 5 para as 8, Manchete Esportiva. 8:15, Jornal da Manchete. 9:20, Acredite Se Quiser. 10:20, Trapper John Médico. Logo depois, Rumo à Olimpíada e Jornal da Manchete, segunda edição. Até lá! E nesse ano, também teve vários acontecimentos nos quadrinhos, né? Quais foram deles? Nosso querido especialista aqui de quadrinhos. Pedro, o que aconteceu nesse ano aqui? Bom, o Alan Moore começou a fase dele no Monstro do Pântano, que foi a grande fase do Monstro do Pântano, que o Monstro do Pântano foi criado como um personagem assim, pseudo-cômico, meio indefinido, e o Alan Moore deu uma atmosfera de misticismo, de transformar ele, dar ele ligações com deuses pagãos, coisas assim, e foi o Alan Moore que criou o Constantine para ser rival do Monstro do Pântano. Então, aí começou a fase dele, foi uma das mais marcantes do personagem, e que deu início a essa fase mais séria dos quadrinhos, dos personagens um pouco mais esquecidos, que depois veio a se tornar a Vertigo, né? Eu só conheço, eu só ouço falar de Monstro do Pântano tudo pelo Alan Moore. Assim, sim, Monstro do Pântano, o nego pega e fala, Alan Moore, sabe? Então foi o cara que marcou realmente o personagem, que, como você disse, tava, né? Não era definido em nada. Nesse ano também tivemos a criação das Tartarugas Ninja, né? Cara, que eu não podia deixar de. Isso foi, eu coloquei. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Não poderia deixar de colocar no nosso podcast. Porque as Tartarugas Ninja, assim como outras HQs, né, que depois acabaram virando filme ou animação e mudaram seus personagens, eu cito o Máscara, né, que mudou completamente, as Tartarugas Ninja também mudaram, tipo assim, para eles passarem para os filmes e para o desenho, eles foram muito mais amenizados à violência, né, que eram personagens violentos, né, era uma coisa bem diferente do que era as Tartarugas Ninja do que a gente conhece hoje. Era nesses quadrinhos que tinha toda aquela violência e troço que foi censurado no filme? Sim, sim. No filme não trouxe tanto do que era, né? Dos quadrinhos. Acho que os quadrinhos, assim, em vez de... Eu não sei se os personagens tinham esses nomes mesmo. Acho que até tinham, porque o quadrinho tinha a parte mais irônica, assim, da coisa, né? Era basicamente o que o Pedro tava falando da Hora do Pesadelo, né? O humor meio irônico, a violência e tudo mais. Mas os personagens, eles não eram tão característicos quanto a gente tem hoje, não tem o engraçadinho, não tem... Não, as personalidades deles eram bem mais fracas, né? E, inclusive, nem as faixas deles eram coloridas, né? Eram todas vermelhas, eram todas que nem a do Rafael. Nos quadrinhos não tinha como diferenciar exatamente quem era quem, né? Só pelas armas. Exatamente, pelas armas, né? E foi a partir desse ano que foi criado elas. Depois foi mudando até chegar, né, em 94, e esses anos foram lançados filmes. Acho que, não sei, nos próprios anos 80 foi lançado o desenho? Sim, o desenho pra TV? Sim, aquela. Tem Ninja Turtle. Se não me engano, foi 87 ou 88. Tivemos também a criação de Dragon Ball, né? Que permanece até hoje. Recentemente foi lançado uma animação longa-metragem, né? Em teoria, acabou em GT, mas na verdade não acabou porra nenhuma, né? Eu explico isso daí, que eu acho chato pra caramba no podcast de aberturas. Mas foi quando foi lançado o mangá pelo Akira Toriyama. Aqui teve a publicação de um garoto que colecionava Homem-Aranha. Assim, é um assunto que muitos podem falar, mas por que falar da publicação de uma determinada história? Só pra você ter uma ideia, quando eu fui pesquisar sobre grandes acontecimentos dos quadrinhos, isso estava bem salientado. Porque o garoto que colecionava Homem-Aranha, assim, na minha humilde opinião, e de muitos outros fãs de quadrinhos, é não só uma das maiores histórias do Homem-Aranha, mas também uma das maiores histórias da história dos quadrinhos. entendeu? É, eu não sei se todos aqui conhecem a história, que é a de um garoto, né, realmente, como o nome disse, que colecionava Homem-Aranha, que ele, mas dentro do universo do Homem-Aranha, entendeu? Ele representa muitos fãs do Homem-Aranha por esse negócio, e o Homem-Aranha um dia visita ele. Essa história, ela foi render também um episódio da série da animação do Homem-Aranha dos anos 90, só que no caso da série era uma menina, né? Era uma menina e ela ajudou o Homem-Aranha a vencer o Octopus e a Viúva. Mas foi bem descaracterizado, a história é maravilhosa. Eu vou ler aqui o final, porque, assim, vocês me perdoem se esse bestão aqui, fã de quadrinhos, e viadagem, e se emocionar. Mas é que essa HQ, pra mim, principalmente como fã do Homem-Aranha, tem muito do que ele representa, entendeu? E do que os quadrinhos representam. Vai lá, cowboy. A força disso. Então, aqui é Tim Harrison o nome do garoto, e ele pede pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha faz um balanço de teia pra ele, conta pra ele várias histórias, a história de origem dele, e ele, o Tim pede pra ele revelar pra ele a identidade secreta. Aí ele pensa bastante, ele tira a máscara e revela: meu nome é Peter Parker, eu que tirei as fotos que você coleciona, e esse daqui é o meu rosto. Ele mostra pra ele e ele fala: ah, eu prometo que eu não vou contar pra ninguém. E aí o Peter abraça ele: agora nós somos amigos do peito mesmo, você conhece meu grande segredo. Aí no final da história em quadrinhos, eu vou colocar ela na íntegra pra você colocar no post, mas aqui vou pedir pra você postar especialmente a página final, que é o Homem-Aranha saindo do saindo da janela do garoto, e aparece a placa Hospital do Câncer. Tem o final da reportagem, que é durante a história tem uma reportagem de um jornalista do Clarim Diário que pede pro Homem-Aranha encontrar esse garoto, e ele fala aqui: ele olhou nos meus olhos e disse: eu gostaria de encontrar o Homem-Aranha e conversar com ele, só por um minuto. Eu desejo de todo o coração que o sonho do menino se realize. Espero que onde quer que esteja, o Homem-Aranha leia esta coluna. Torço para que meu editor esteja realmente enganado a seu respeito e que o herói faça uma visita a esse corajoso jovem chamado Tim Harrison, mas que o faça logo. Tim Harrison tem leucemia e os médicos só lhe dão algumas semanas de vida. E aqui no final o editor faz uma nota: essa história é dedicada a todas as crianças que sonham, especialmente aquelas que nunca viveram para ver seu sonho realizado. Isso aí, porra, essa história é do cacete, principalmente porque mostra que a grandeza dos personagens de quadrinhos, dos heróis. Pô, a moto estragou o clima, né, cara? Não é, cara? Essa história do garoto colecionador Homem-Aranha, ela não foi uma história colocada assim ao acaso. Nessa época, na década de 80, estava começando aquele movimento de doutores da alegria nos Estados Unidos, indo para nos hospitais de crianças com câncer e tal. E alguns desses doutores da alegria, às vezes, se fantasiavam de super-heróis. E houve, na época, uma história de um garoto que mandou uma carta para correio, alguma coisa do tipo, pedindo, eu não lembro exatamente qual era o herói, mas eu acho que era o Super-Homem, ou algum bandeiroso desse da vida, pedindo pro Super-Homem visitar ele, coisa assim, e fizeram uma reportagem sobre esse menino. Em resumindo a história, o garoto colecionava o Homem-Aranha, pode até não ter sido baseado nessa história que eu acabei de falar, mas assim, era um movimento que estava acontecendo em vários locais e que a Marvel soube magistralmente colocar em papel e quadrinho, sabe? É porque é a Marvel, né, cara? Se fosse a DC, não ia fazer metade disso aí. Bom, vamos ao polêmico. Vem da polêmica. Aí tem aqui também o início das Guerras Secretas, que foi um marco na Marvel Comics na época. Onde o Homem-Aranha conseguiu o simbionte e tudo mais, né? Sim, a roupa negra, e que depois gerou o Venom, que é um vilão. Né, que depois... Mas assim, é um vilão que por mais bosta que ele seja, ele inspirou centenas de vários, entendeu? Ele foi o vilão dos anos 90, assim. Sim, isso gerou um filme horrível. né? Que o coitado do vilão não tem culpa. Sim. Ele era bom no desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, eu gostava do Venom. É, ele quase não aparecia, ainda bem. Aí teve o surgimento da roupa negra do Venom, como a gente já falou aí. O Venom veio um pouco depois e o Todd McFarlane, que, né, que mexeu com o Venom, foi o marco da passagem dele pelo Homem-Aranha. Teve o fim da série, o que aconteceria ser, que gerou algumas das melhores histórias da Marvel também na época. Eu posso falar uma coisa? Eu não gostava muito dessa, o que aconteceria ser, na época que eu li. Sério? Eu achava tão... Tá, a gente vai imaginar um cenário absurdo pra colocar heróis e depois e daí. É a história, tipo assim, se o Homem-Aranha não conseguisse se livrar do simbionte. Essa história, inclusive, que você citou é uma das melhores, na minha opinião. Porque o Homem-Aranha nos quadrinhos, quando ele vai tirar o simbionte, ele pede a ajuda do Reed Richards. Aqui nessa versão, no que aconteceria se, o simbionte, ele fica com ele mais um tempo. Então, ele começa a absorver a força vital dele, e o Reed Richards, tem maior dificuldade para separar. Aí o simbionte vai pro Hulk, vai pra outras pessoas, assim, vai sugando a força vital, ele ganha uma dimensão de poder muito maior. Eu não assistia televisão na época, não era nascido e tudo mais. Queria perguntar pro Walter. Que horrível! Não, vou perguntar pro cara que esteve. Eu tinha nem nascido, como é que você assistia televisão? Então, cara, eu não sei porquê que eu falo isso, mas enfim, eu queria perguntar pro Walter, que na época provavelmente já assistia televisão. Com 12 anos você já assistia televisão? É, sim, claro. É bom, a gente pode começar a falar pelo hardware, né? Porque na época não tinha TV a cabo. Muitos, muitos dos televisores no começo da década de 80 eram TV. Não tinha o HF, né? Então a gente ficava limitado entre os canais 2 e 13. Então o jeito que você assistia televisão na época era bem, bem diferente. Eu acho que no ano de 1900, talvez o grande marco televisivo foi para esse target aqui que a gente está falando, talvez seja, se não falar a memória, em 1984 foi o primeiro ano de exibição do Chaves no SBT. Sério? Eu tenho quase certeza disso. Mas, assim, eu que vivi os anos 80, até a minha apresentação citou a Guerra Fria, eu falo em televisão anos 80... Eu só consigo lembrar, o que mais forte na minha cabeça era realmente o temor de amanhecer o dia seguinte com a boca cheia de formiga por conta de uma catástrofe nuclear. Caraca. Eram muitos programas assim, no Fantástico, que era a grande revista televisiva, né, da época. Exatamente. Isso era frisado o tempo todo, assim, né? E realmente, é óbvio, com todo o sensacionalismo que vendia jornais, né, na época. E aquilo influenciava muito uma criança de 12 anos, né? Que era eu, não só mim, todo mundo que assistia televisão na época. A gente tinha realmente medo de morrer de um entrave nuclear. Que horror! É verdade, isso era fato. Pode perguntar para os pais de vocês. E no leste europeu era muito... Inclusive, eu acho que as crianças, naquela época, eram mais politizadas por conta disso também. Assim. Eu me lembro, na TV, tinha um jornal na Record de debates que eu assistia com meu pai. E em 84, foi quase 10 anos antes da guerra da Iugoslávia, né? Que foi uma guerra sangrenta ali na Bósnia, Sarajevo, né, tal. Todos os países que pertenciam à Iugoslávia tentando se tornar independentes. Eu lembro muito disso, assim, que os telejornais só falavam disso naquela altura, que já era o grande estopim. Eu não entendia muito bem, inclusive, como funcionava o leste europeu, por que tinha tanta briga e tal. Aí eu sempre quis ir para lá e tal. Esse ano, no começo desse ano, eu tirei férias. Eu pensei, não, eu quero ver em loco, porque eu nunca descobri, consegui entender exatamente o que acontecia lá. Aí que eu fiz, fui para a Europa, fui para o leste europeu, fui para a Bósnia, fui para a Croácia, para a Sérvia. Conversei com as pessoas lá, tal, justamente para uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, sabe? De poder entender o lado daquelas pessoas, o que acontecia, o que foi Sarajevo, né? O que foi a libertação da Croácia, os muros de Dubrovnik sendo bombardeados. Conversei com um monte de gente, voltei mais ignorante do que eu fui, porque é uma história tão complexa, assim. Então, a televisão, na minha cabeça, nos anos 80, em 1984, é muito embasada, assim, a situação política da época, assim, né? Que realmente era complicada, então... Pô, na época, saber disso, eu não sabia, porque hoje em dia não tem mais isso, sabe? Ter esse medo, tipo assim, vai acabar o mundo, né? Pois ou a gente vai acontecer um atentado nas nossas vidas aqui. Não, existe o perigo, mas a gente não é tão... A gente não se liga tanto nisso. Não é um perigo, assim... É. Porque o Gorbachev botava medo na gente. Agora, aquele chinesinho, coreano, norte-coreano, cu de burro lá, aquele cara não põe medo em ninguém, né? O Gorbachev era muito... Se ele ouvir podcast, você pode estar gerando uma guerra nuclear, né, meu filho? Já pensou causando... O desconforto entre Itamaraty e assim. Cara, imagina um malandro lá escutando Banco de Cérebros. cara, ele não tem internet, cara. Assim, outro dia mostraram um vídeo aéreo das iluminações da cidade à noite e tal. E tipo, a Coreia do Sul tava com 90% e poucos dela toda iluminada. A Coreia do Norte tinha tipo dois pontinhos, sabe? A capital e pô, a casa de veraneio dele, tá ligado? Deve estar o único computador lá da Coreia do Norte, um computador lá ligado. Agora deixa eu ouvir podcast. Falar meu parceiro de campo e ouvir podcast de Banco de Cérebro. Aí assim, no final, o quê? Desolou minha família. Bomba, bomba, bomba, Brasil, bomba. Tem tecnologia pra mandar mísseis até aqui? Por enquanto não, né? Cara, eles não têm tecnologia, ponto. Nós vamos atacar seu país, vocês nem têm cidade. Por que faz isso? Caraca, vocês vão me meter numa encrenca, cara, se por acaso acontecer alguma merda a partir disso. Estamos zoando muito, cara. Nossa, tipo assim, muito zoeiro. O que fazem na reunião do Itamaraty? Conversam sobre assuntos nacionais de grande importância? Não, ouvem podcast BDC. Olha que honra aqui. Que eles estão falando sobre o Grund, eles fizeram uma citação que eu acredito que possa ter uma mensagem subliminar falando sobre a guerra da Coreia. Agora imagina a única conexão norte-coreana, deve ser fantástica, né? Só ele usa toda a banda do país pra ele. Cara, ele deve baixar filme em HD, tipo, questão de minutos, cara. É, pornografia da Tailândia o tempo todo, ele enlouquece com isso. Pornografia quadriculado. Parece que o pinto do cara vai virar e vai falar: eu não podia estar matando, podia estar estuprando. 1, 2, 3, 4. Vamos lá! Sorriso em dia, como seu dentista gosta. Entre os dentes e a gengiva. Nova escova Johnson's. Cabo sextavado. Cabeça arredondada com cerdas concentradas. Energia pessoal, pra baixo, do lado e vai movimentando. Nova escova Johnson's, uma aula de escovação. Abre esse sorriso, vai. 1, 2. Teve um Voltron, né? Estreia do Voltron. Voltron foi uma febre na época. Robô, né? Voltron? Robô Voltron. Me corrijam se eu estiver errado, né? O Voltron, ele saiu nos Estados Unidos em 84. Aqui no Brasil, todas as coisas demoravam pra chegar, né? Então, eu acho que quando veio pro Brasil, eu já tava mais interessado em garotas. E eu não assistia tanto na televisão, assim. Mas você lembra de quando lançou, mais ou menos. Lembro sim. Mas eu não cheguei a acompanhar, assistir, assim. De fato. Mas foi um fenômeno na época, tipo, essas crianças todas acompanhavam, era... Eu lembro de Mochilas Voltron. Quando um desenho animado chega nas mochilas da 25 de março, virou hype. Então eu acho que Voltron, por fato de estar na grande mídia infantil, que eram as mochilas, eu acho que realmente fazia bastante espuma assim, na época. Mas a gente teve os Muppet Babies, que em 84, que eu acho que foi mais sucesso no Brasil na década de 90. Muppet Babies era da escola Tom e Jerry, né? Porque nunca mostrava os adultos, né, inteiros, sempre da perna pra baixo, assim. Até o Snoopy fez pior ainda, né? Os adultos não apareciam, só tinha a senhorita Otomar ali, que era a professora, que ficava com uma voz meio... Ninguém entendia absolutamente nada do que era dito. Mas o interessante da proposta do Charlie Brown era que... Não é que os adultos não existissem, mas tudo era visto pelos olhos das crianças. Então, a própria professora falar de um jeito que ninguém entende já era uma metáfora, né? Uma coisa... Eu achava aquilo fantástico. Aí teve o The Cosby Show, que foi o show do Bill Cosby, que na época era um dos grandes comediantes, né? Época, cara? O Cosby Show? Foi em 84. Caraca, velho. Porra, maravilhoso. É um clássico. Transformers estreou a série animada, que até hoje é muito elogiada, né? E que foi o que realmente, assim, divulgou, porque teve os brinquedinhos da Hasbro e foi o que divulgou de vez. Eu sou desde quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho com publicidade, desde quando eu comecei a trabalhar, eu uso plataforma Apple, né? Na época os Macintoshes, né? Macintosh que foi criado em 1984, né? A Apple lançou o Mac na época. Aqui no Brasil, óbvio, a gente não tinha acesso nenhum. Eu tinha 12 anos. Eu lembro que eu tinha um computador que era, nossa, eu acho que um relógio digital de hoje tem um poder de processamento muito maior do que aquilo na época. Era um TK-82C, que você programava ele em BASIC. Nossa, né, tipo NASA, né? Era punk o negócio. E não tinha, na época, ele não tinha HD, não tinha floppy disk, pra você não perder o que você digitava, o que você programava ali, você gravava o seu programa numa fita cassete. Então você pegava um gravador normal de áudio de cassete, espetava um cabo P2, né, na porcaria do computador, e você transferia para lá. Eu me lembro de um programa de rádio, na minha opinião, o programa de rádio mais inovador assim, que eu já vi na vida, era da Rádio USP, daqui de São Paulo, chamava Bits e Bytes. E o que eles faziam? Eles transmitiam, por ondas de rádio, programas de computador, jogos e tudo mais. Então, você sintonizava lá no dia e no horário do programa, e eles falavam, agora vamos transmitir o jogo Pac-Man para Sinclair. Começava... E você gravava. Nossa, cara. Aquela transmissão. Aí depois você pegava a fita cassete e passava, né, pro seu computador. Eu acho que a coisa... O programa de rádio mais foda que eu conheci na minha vida foi esse. E Bytes da Rádio USP, eu me lembro. Que isso, cara? Pelo som... Mas é um dos mais fodas até hoje. Então, né? É bem possível. E o barulho era exatamente aquele que a gente ouvia quando a gente conectava a internet na época da conexão discada, né? Era isso que você ouvia pelo rádio e você gravava. Enfim, mas o Macintosh começou nessa época. Eu só tive acesso já no finalzinho dos anos 90, 80, no começo dos anos... 90, quando eu de fato comecei a trabalhar, e quem trabalha numa agência de publicidade sabe que é só Apple, né? No criação, produção e tudo mais. E realmente naquela época. E como eu não tinha acesso, eu lembro de eu pegar uma revista e ver lá o lançamento do Macintosh com mouse, tela colorida, floppy disk. Eu falava, meu Deus! É tecnologia alienígena que foi entregue pra gente, sabe? Então, isso é o futuro. Isso é o futuro. Mas é o que eu lembro fortemente desse ano, assim. Não imagino como é que seria isso hoje em dia. Então, aqui agora do Tecnologia e Games, vamos falar sobre o próximo game hoje. Zé Geraldo, fala sobre o novo game que tá lançando. Opa, rapaz, tá lançando agora Assassin's Creed 6, rapaz. Assassin's Creed. Cala a boca, Zé Geraldo, agora você sintoniza o seu rádio, você vai baixar Assassin's Creed 6. 16 horas. 16 horas interrompido só baixando Enquanto você está baixando Assassin's Creed 6, ouça Purple Rain, Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Pedro Santos fazer sua indicação para essa semana. Então, me mantendo aí nessa parte dos anos 80, né, falando de 84, né, voltando no início da década, um pouco antes, um ano antes do início da década, como foi salientado no início, em 1980, foi lançado um clássico do cinema mundial, Flash Gordon. Flash! Esse filme é um grande clássico. E, cara, ao contrário do que muita gente salienta e fala, que não sei o que, comenta, é um filme muito legal. Eu fui assistir esse filme achando que ia ser chato, porque, cara, o filme é muito legal. Pra você ter uma ideia, o Rotten Tomatoes, quem gosta de filme muito conhece, é um site com críticos extremamente exigentes. Sim. O filme, ele tem um cult following, né? Ele tem um apelo cult tão grande que o filme tem 83% de aprovação. É sério. Foi Ted, cara. O pessoal revisitou esse filme. Então, exatamente, por causa do Ted também, exatamente. O Ted que trouxe uma boa parte desse cult following. Mas na Inglaterra até hoje é um filme, sabe, que tem assim um grande apelo. É um filme classicão e, pô, com trilha sonora completa do Queen, vale muito a pena assistir. Eu reassisti essa semana e é um filme sensacional, vale muito a pena, e com trilha sonora do Queen melhor ainda. Então, minha recomendação, Flash Gordon. É isso aí, mano. É bom. Alfa, qual a sua indicação? Cara, minha indicação, como não podia deixar de ser, é pra vocês ouvirem o álbum. Na verdade, não foi bem um álbum, foi mais um daqueles singles, assim, do Traje a Rigor, Inútil, que contém quatro belas músicas: Inútil, Nem Quer Tocar, Rebelde Sem Causa e Eu Me Amo, mostrando bem o espírito daquele 1984, sabe? Rebelde Sem Causa e Muito Amor Próprio e Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, sabe? É isso aí. Então era um EP, né? Só quatro músicas, duas de cada lado, coisa linda. Entendível. Walter, qual a sua indicação, cara? Cara, eu acho que, como o próprio tema diz, né, 1984, bacana, quem não viu, né, o filme do George Orwell, eu acho que é bem legal, que fala, voltando a falar de ameaças nucleares, né, o filme se passa num clima pós-guerra atômica, e que o planeta é dividido ali entre três estados, e é dominado por um partido, né, que tem total ali controle dos cidadãos, que tem uma central, né, o grande irmão, que ele ouve tudo, enxerga tudo, né, tal, que inclusive que é o Big Brother, né? Que infelizmente a Globo acabou... Destrinchou e virou... Uma chincalhada, né? Eu acho que talvez todo mundo já tenha visto esse filme, mas quem ainda não viu, é uma boa pedida. E a minha indicação, pessoal, eu pensaria em indicar algo de 84 e com certeza indicaria Exterminador do Futuro, né? Só que eu acho que é uma coisa muito... Muita gente que tá ouvindo esse podcast já deve ter assistido o filme, então, né? Eu acho que não vale tanto assim, sabe? Mas a indicação que eu dou é, na verdade, um remake de um filme de 84. Como eu disse pra vocês, não gosto de Footloose, né? E o Kevin Bacon, pra mim, é a cena do taxista mesmo, né? Footloose poderia chamar Footloser, né? Com o Kevin Bacon, talvez. Why not? Eu vou indicar. Fute loser, só ficou bom no X-Men primeira classe. Mas enfim, a indicação que eu tenho é o Fute Loser versão 2011, foi lançado em 2011 o filme. Mas ele é um remake. É, remake mesmo, assim, a história é quase a mesma, assim, praticamente a mesma do filme original. Só que ele faz pequenas homenagens ao filme original. Ele é um pouco mais. Assim, ele poderia ser um filme tipo High School Musical, né? Essas comédias musicais de atualmente. Mas não, ele não é um musical assim como o original. O Footloose não era um musical, era basicamente um filme com música e dança, né? É um filme que faz homenagem ao filme original, respeita muito, o importante é isso, respeitar muito o filme original. Ele atualiza algumas coisas, né? Tem algumas partes atualizadas, sim, mas tem certos momentos que toca a música original, né? A dança no final, a versão da música Footloose é diferente, só que eles pegaram uma coisa bem respeitosa, em vez de fazer uma coisa, sei lá, rap ou qualquer coisa do tipo, virar se ela dança ou dança. Então a minha recomendação é essa, né? Procurem aí pra vocês assistirem. É isso, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Primeiramente eu gostaria de agradecer o Já de Casa, né? Ele pode não participar de tanto podcast, mas amigão do peito aqui do Banco de Cérebros, Pedro Santos. Então, como sempre, o batman-brasil.blogspot.com. Se alguém ainda lê esse blog, porra, já tô de saco cheio, que ninguém lê essa merda. Nossa, que legal, hein? Eu vou indicar o meu trabalho, mas eu estou deixando claro que eu estou de saco cheio dele. Não, eu adoro o Batman Brasil, mas, pô, fico lá me matando escrevendo post e não tem uma visualização, então não dá no saco. Mas beleza. Entendeu? Não, só aparece mesmo gente pra ouvir os podcasts e... Porque tem eu, às vezes. Não, não é por causa de você. E uma outra notícia, assim, mas realmente a maioria das coisas fica lá encostada. Mas por favor, visite, que é um blog legal, realmente, não é porque é meu, porque é legal. Agora um que tá fazendo moderado sucesso, o pessoal tá curtindo, é o Mr. Blue, que é um blog de críticas. Em breve a gente vai ter críticas de games, de mangás, de animes e por aí vai. E no momento a gente tem de cinema, de quadrinhos, as críticas no momento sendo feitas por mim, mas a gente tem uma equipe maior, vai ter uma equipe maior em breve, que é o mrdocriticas.blogspot.com. Ambos vocês podem encontrar pela barrinha de procura, não me faço passar o link do Facebook, é só ir lá e escrever o nome. Batman Brasil e Mr. Blue você encontra. Beleza. É. Eu gostaria de agradecer o Alfa Alfa, vamos ver se eu acerto, do Mais Uma Dose Poeira Pensante. Ah, então, o Poeira Pensante tá em hiato, nem começou e tá em hiato, mas o Mais Uma Dose tá, Mais Uma Dose tá lá firme e forte no fechaconta.blogspot.com.br. Nossos últimos episódios, estranhamente, tipo, tiveram mais acesso, eu não tava esperando tanto acesso, tanta gente legal. Então, escutem aí. A gente lançou um podcast há poucas semanas, engraçadíssimo, sobre músicas de macho. Olha só. Não é? Mas aí, confirma. A gente também tem um Twitter, fecha a conta aí, @ fecha a conta aí. E o Facebook, que é facebook.com/ fecha a conta aí. Só encontrar lá a gente. Beleza. E eu gostaria de agradecer também a participação, a primeira participação. E pode ser que venham outras no futuro, né? Que não sabemos de nada. É de Walter Rezende, lá do Academia Brasileira de Tretas. E aí? Gostaria de agradecer pela participação, foi bem divertido. E como você disse, temos nosso podcast, eu e Alexandre Moreira, Academia Brasileira de Tretas. Num passado não muito distante, a gente ficou 2 anos fazendo um outro podcast que nossa, esqueci o nome do outro podcast, peraí. Tem a ver com Agente Secreto, não é de ponto. A gente ficou 2 anos fazendo o Agente em 86. 2 episódios por semana, só que depois de quase 300 episódios a gente não tinha mais assunto, porque só falava dos anos 80 e 90, então a gente enterrou e lançamos o Academia Brasileira de Tretas. Estamos nesse momento com 4 episódios, 4 dos 4 primeiros episódios postados, A gente fala sobre vida moderna, as reais necessidades de ter as coisas hoje em dia. Na verdade, é mais um achincalhamento, né, dos padrões atuais da cultura atual. É foda. Então, estamos hospedados lá no SoundCloud. É só dar um search por lá, Academia Brasileira de Tretas, ou se não, pela nossa fanpage lá no Facebook. Nos dois lugares tem os players, né? Academia Brasileira de Tretas. Eu, o Walter Rezende, e Alexandre. Fazer um elogio, que esse é um dos nomes mais geniais que eu já ouvi. Obrigado. Academia Brasileira de Tretas, sensacional. É, e eu vou falar uma coisa assim: se você não tivesse participado desse podcast, e se o Agente 86 não tivesse terminado, eu indicaria ele. Aliás, eu ainda indico. Ainda indico todos os podcasts que você faz. Ah, valeu. Porque é tipo assim, histórias como essa que você contou aí, tem várias lá, no, né? Uhum. Então é bem interessante, assim, vou colocar o link de ambos os podcasts. Então acessem o nosso site, pra quem não conhece, www.bancodeserios.com. Vocês podem deixar os seus comentários aí nos nossos posts. Tem as nossas redes sociais, facebook.com/bancodeserios, twitter.com/bancodeserios, youtube também.com/bancodeserios, tudo Banco de Cérebros você vai achar. E é isso, grande abraço, até o próximo podcast. E não se esqueça de que daqui a um tempo, daqui a algumas edições, vamos ter a edição de 1994. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.